105.5 e 106. Identificação. Identificação. Rádio Eldorado de Sete Lagoas, Minas Gerais. ZYL 339, 1300 kHz. Música, esporte, notícia. www.eldorado1300.com.br. Lubrimax, super troca de óleo, atacado e varejo de lubrificantes e filtros, posto de gasolina e loja de conveniência. Drogaria Americana, 4 lojas em 7 Lagoas, 3779-6150. E Elétrica Norte, a especialista em eletricidades, 2 lojas em 7 Lagoas, Casa Fácil e Casa Grande, tudo para a sua construção ou obra não parar. Lojas do bairro Boa Vista e Santo Antônio, Casa Fácil e Casa Grande, material de construção. Sábado ao meio-dia e Memories, Sweet Memories, só flashback. Produção e apresentação do professor Célio Paulo Muniz. Ah, não, de novo. O que aconteceu? Ah, meu pacote de dados expirou. Eu queria acompanhar o jogo pelo celular, né? Ouvi no rádio, é. Ah, legal. Cadê o rádio? No seu celular. É só ligar o FM dele, vai ouvir em tempo real. Menina, é mesmo. Se divertir sem pagar. Rádio é só ligar. Uma campanha aberta. Eldorado, ligada em você. Nova Eldorado. Novos comunicadores, novos programas. Tudo de bom que você merece.